Nesse dia 7 de setembro, o município de Gaspar fez também o seu ato de civismo nesses 197 anos da independência do nosso país, na rua Coronel Ariciliano Ramos, alunos, entidades fazendo o seu desfile. Eu quero conversar nesse momento com o prefeito municipal de Gaspar, Kleber Vandal. Kleber, fechamento do desfile com pleno êxito, as entidades e um grande público, pais e a comunidade fizeram questão de estar presente saudando a nossa nação. É verdade, é um momento importante, uma data importante para o nosso Brasil, para a nossa nação, a data da independência do nosso Brasil, e nada mais justo que a gente fazer não apenas um desfile, um protocolo, mas fazer uma grande festa para a gente comemorar essa data com toda a nossa comunidade, com a nossa população, com as escolas, nossos alunos, professores, diretores, enfim, realmente muito bacana, muito legal. A rua central da cidade ficou tomada pela nossa população e esse é o nosso objetivo, né? De fazer todo esse trabalho para juntos a gente fazer essa grande festa que é a independência do Brasil, 7 de setembro. Prefeito, existia essa ansiedade por parte de toda a organização do desfile, como ao tempo, desde sexta-feira até essa madrugada de sábado, mas deu tudo certo. É verdade, né? Alguns até sugeriram de cancelar ontem o desfile, mas eu preferi manter e tivemos sorte, né? O tempo, na verdade, nos ajudou, não deu nem frio, nem calor, não choveu, ficou realmente bastante agradável. É um detalhe importante, então acabou dando tudo certo, né? Com relação ao clima e principalmente, né, Jean, essa grande festa aqui, vendo a comunidade participando, prestigiando esse momento tão importante para o nosso Brasil. E é um evento, prefeito, que não pode ser adiado para outra data. É verdade, né? Se trabalha muito tempo, a Secretaria de Educação, a Diretoria de Cultura trabalham, se empenham, organizam, fazem os contatos, tem muito trabalho, então é importante, né, que a gente consiga, que o tempo nos ajude no sentido de proporcionar esse momento de festa, de alegria, de comemoração aqui na nossa cidade. Aproveitando como prefeito municipal, o seu agradecimento a todos que estiveram prestigiando o desfile de 7 de setembro e também a toda a equipe da prefeitura. A gente faz o trabalho, né? E é claro que para fazer essa grande festa a gente conta com a colaboração, a participação, o entendimento dos nossos professores, diretores, coordenadores pedagógicos, pais, alunos, as APPs, a PAI que desfilou aqui, o Jeep Club, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, enfim, é uma junção de esforços, essa sinergia que faz esse momento ser tão especial para todos nós. Vice-prefeito Luiz Carlos Spengler Filho, fechamento do desfile aqui no nosso município, surpreendendo a todos com esse grande número de pessoas que esteve prestigiando o evento. Com certeza, nos surpreendeu, né, a quantidade de pessoas que vieram aqui realmente prestigiar esse desfile de 7 de setembro, né? Tivemos aí a participação maciça, né, de todos os CDIs, escolas aqui do município, educandários, também a participação do Corpo Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil, e que abrilhantaram, e com certeza nós podemos fazer nesse feriado de 7 de setembro o nosso desfile em comemoração à nossa pátria. Lu, houve uma pequena alteração no trajeto desse desfile devido às obras do Passeio São Pedro. Foi antecipada a dispersão para a Rua São Pedro na Praça da Prefeitura. Isso, tivemos um ajuste aí em função da obra que está sendo feita ali no Complexo Cristo Rei, né? Mas nada que inviabilizasse, que tirasse o brilho do evento aqui do nosso desfile de 7 de setembro. Um momento, claro, de agradecer a comunidade que veio prestigiar e saudar a nossa nação brasileira aqui em Gaspar. Com certeza, eu acho que é o momento de nós reverenciarmos a nossa pátria, né? De mostrarmos o nosso orgulho de sermos brasileiros, né? Agradecer a todos aqui que vieram, participaram e, acima de tudo, agradecer ao nosso São Pedro, que deu um dia maravilhoso sem chuva para que a gente pudesse fazer esse nosso desfile aí. Secretária de Educação Zilma Sansão Benevenuti, fechamento do desfile, 197 anos da independência do nosso país, e Gaspar mostrou um ato de civismo com um grande público e as escolas e entidades que fizeram questão de estar presente prestigiando e saudando nossa nação. Isso mesmo, Gia. Olha, nós estamos muito felizes, o prefeito Kleber, toda a Secretaria de Educação, a nossa Diretoria de Cultura, que tanto se empenhou essa semana para fazer as comemorações da Semana da Pátria, e hoje, então, esse fechamento com esse belíssimo desfile. Nós tivemos todos os colegas secretários, autoridades eclesiásticas, religiosas, civis, e o povo todo acompanhando. Gostaríamos de parabenizar os pais que vieram acompanhar essa apresentação dos seus filhos, essa comemoração no dia 7 de setembro no nosso município. Sabemos que existe um preparo, claro, principalmente das escolas, das diretoras, que colocam seus alunos para participar de um desfile como esse. Isso mesmo, né? E olha, nesse momento, nossa imensa gratidão a todos os nossos diretores e diretoras que se empenham, participam, incentivam, mobilizam a comunidade, os pais, os alunos, os professores que desenvolvem seus projetos em sala de aula. E hoje, então, é uma oportunidade de trazer para que o público todo possa prestigiar. E que bom que isso foi possível, né? Estava um mau tempo, melhorou e foi possível apresentar. Nós tivemos, sim, um grande desfile, onde o público veio presente, muitos pais acompanhando, não só vindo apreciar, mas também acompanhando o filho na caminhada do desfile. Isso é maravilhoso, isso mostra o quanto a gente tem interesse de ter uma educação cada vez com mais qualidade em Gaspar. É gratificante para quem está organizando. Verdade, a gente sai daqui até emocionado de ver como o nosso povo de Gaspar atende ao chamamento do poder público, ao chamamento da prefeitura, das escolas, dos nossos diretores. É nessa sintonia que nós vamos buscar mais desenvolvimento para o nosso município. Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros, encerrado o desfile. E a última corporação, Corpo de Bombeiros, fazendo também seu momento de homenagem à pátria para o senhor que está à frente aqui do Bombeiro de Gaspar. É um momento importante e significativo. Muito importante esse momento, né? É um momento de orgulho. Eu me orgulho muito em participar dessa corporação e em estar participando também da comunidade de Gaspar, poder fazer parte dessa história também, né? Uma história tão bonita de anos aqui no município, né? Anos de serviços prestados ao município. É um momento hoje de reflexão, reflexão de todos nós, reflexão dos atos que a gente tem diariamente, né? Esses atos que refletem na sociedade. Então, às vezes, o simples fato da gente estar no celular pode estar expondo em risco as outras pessoas, né? Então, a gente tem que refletir sobre nossos atos para promover mais segurança para todos. E vimos nesse desfile que não é só os militares, temos também os bombeiros comunitários, bombeiro especial, bombeiro mirim e bombeiro da melhor idade. Isso, foi um momento muito especial hoje aqui, né? Tem vários projetos sociais realizados pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, e esses projetos sociais justamente envolvem a sociedade com a corporação. E isso retorna também mais eficiente o atendimento para a sociedade. Obrigado, comandante. Já vou aproveitar e conversar com o presidente do Legislativo Gasparense, Ciro André Quintino. Comunidade gasparense veio em grande número prestigiar esse evento em homenagem à nossa pátria. Verdade, Jean. Comunidade, né, em grande número. O pessoal vem prestigiar. Até porque é um desfile cívico, um desfile de independência, as escolas participando, e quando a escola vem, a gente sabe que vem os pais, vem os irmãos do pessoal que está desfilando. Então, muito bonito o desfile das escolas aqui do município, também dos CDIs e também aí, né, da Polícia Militar, da nossa Defesa Civil, do nosso Corpo de Bombeiros. Isso é muito gratificante, um belo desfile, um desfile longo, que só vem gratificar esse 7 de setembro. Sargento Pires, representando aqui a Polícia Militar, também participou desse desfile agora nesse fechamento. Importante, principalmente as corporações, fazendo também essa homenagem à nossa nação. Realmente foi muito bonito, o pessoal veio, participou, né? A comunidade em peso aí, acho que é um grande desfile, está de parabéns à comunidade e à prefeitura. Diretora de Cultura, Neida Biduski, juntamente com a Secretaria de Educação, a Diretoria de Cultura também fazendo essa organização. E agora, nesse fechamento, uma alegria de ver que tudo aconteceu da melhor forma possível. Com certeza, já estamos muito felizes pela demonstração de civismo que o gasparense mostrou, vindo ao desfile. A gente estava com a rua Aristiliano Anos completamente cheia de pessoas, isso foi gratificante, mostra que nós fizemos um trabalho junto à comunidade de resgatar o civismo. Do desfile cívico alusivo aos 197 anos da independência do Brasil, ocorrido na manhã desse sábado, dia 7 de setembro, na rua Coronel Aristiliano Ramos, no centro de Gaspar, para a Rádio Sentinela, o repórter Jean Carro.